Muito bom dia, Fábio Vital e ouvintes ligados em Primeiras Esportivas deste sabadão, véspera de Dia dos Pais. O técnico Celso Roth comandou mais um treino na manhã deste sábado, visando preparar a equipe para a partida do próximo dia 12 contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro até o momento. Ontem, o Dr. Rodrigo Lasmar confirmou que o goleiro Aranha está vetado para a partida contra a equipe paulista. Aranha sentiu uma dor na parte posterior da coxa esquerda e um exame confirmou o estiramento. Com isso, Bruno deve ser o substituto imediato do goleiro. Vital, além dele, outros três jogadores desfalcam o Atlético contra o Palmeiras. Márcio Araújo, Evandro e o atacante Alessandro. Uma outra ausência, mas por um motivo bem mais agradável, é a do atacante Diego Tardelli, que foi convocado pelo técnico Dunga para o amistoso contra a seleção da Estônia, dia 12, mesmo dia do jogo entre Atlético e Palmeiras. E é ele, que chega em Primeiras Esportivas para falar sobre esse momento. Tardelli, você vai para a seleção, mas deixa o coração em Belo Horizonte? É, com certeza, né? É, acho que o terceiro jogo que eu fico de fora esse ano, ou quarto, não sei. Então é difícil ficar fora desse momento, né? Ficar fora desse jogo que, né, a gente pode chegar mais perto do líder, que é o Palmeiras. Né, um jogo importantíssimo, jogando dentro de casa, Mineirão lotado novamente. Mas eu vou estar, né, do outro lado lá torcendo, né, por um bom motivo também, né? Então assim como eu estou torcendo por eles, né, vão estar concentrados aqui até antes do jogo, né, do Palmeiras, vão estar torcendo por mim lá também. Se o Tardelli fizer um gol, fazer com a camisa do Atlético por debaixo da amarelinha? Não, mas eu prometo, se fizer um gol, imitar o Galo aí para comemorar aí com os torcedores do Atlético. Espera voltar e quem sabe ver o Atlético dependendo só dele para assumir a liderança? Ah, espero, né? Acho que os jogadores estão confiantes, a gente sente que o ambiente está legal para esse jogo, né? Tivemos uma semana aí de folga, né, para treinar. Então espero voltar e poder estar, né, tá ali perto do líder. Né? E estando na seleção, a sua visibilidade fica maior. Está preparado para as possíveis especulações da imprensa? Todo dia te perguntando, Tardelli, vai sair do Atlético ou não? Está preparado para essa volta? Estou preparado, mas já deixei bem claro, né? Não depende de mim. Já falei, o único que pode me vender se quiser é o Calil. Já falei a minha proposta de querer ficar aqui, de permanecer até o final do ano. Então o único culpado, se for, vai ser o Calil. Você falou que se fizer um gol na seleção, vai imitar o Galo, mas vai abandonar a metralhadora aí? Na metralhadora aqui, na seleção tem que chegar devagarzinho, né? Ainda não é o primeiro gol, se fizer, se vier acontecer. Acho que é mais pelo que vem acontecendo, acho que o Atlético me colocou lá, né? Então eu devo muitas coisas ao Atlético e estou tentando fazer de tudo para, né, para agradar e ter mais carinho ainda pelo esse clube e pela essa torcida. Muito bem, este foi o atacante Diego Tardelli em Primeiras Esportivas. Vital, quanto à dúvida que o técnico Celso Roth tem no ataque para substituir o Diego Tardelli, parece que quem está em vantagem nessa briga é o Renan Oliveira. Pelo que pudemos observar ontem no treinamento de finalização, Renan teve um aproveitamento bem superior ao do seu concorrente direto nessa briga, o recém-chegado atacante Pedro Odoni. Mas o Celso Roth ainda faz mistério contra o time que vai enfrentar a equipe do Palmeiras. Mas deu a entender que Renan Oliveira leva uma certa vantagem em relação ao Pedro Odoni. Daqui a pouco, às 15 horas, a equipe se representa na Cidade do Galo e faz o último treino do dia. Por enquanto, é o que temos de Atlético. Em Primeiras Esportivas, repórter Henrique Silva. Um abraço, Vital.